Salvador, bom dia, tá 3601 no Bravo. Com a informação Bravo para São Paulo. Está 3601, está autorizado São Paulo, Congonhas, nível 380, via Alpesulu 10 até Bridge, em Bridge intercepta Alpesulu 16 até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após Bravo Hotel Zulu, direto Trive, e após ter Trive, direto Pirassununga. A decolagem é da pista 10, primeira curva à direita, subida da El, transição Motiva, o controle 120 decimal 8 e o transponder 5515. 180, decola da 10, primeira curva à direita, saída da El, Motiva, 120 decimal 8, controle transponder 5515. Apesulo 10, bridge 16, BH, Trive, Pirassununga. Correto cotejamento, chama para o push e acionamento. Chama lá. 3601 para pushback acionamento. Autorizado, chame para o táxi. Chama para o táxi. Táxi Oceano 3601, está com 166 a bordo, 4 horas, Alterna Galeão. Oceano 3601, livre táxi, via Pátio Índia, ponto de espera da 10, chega à torre, 1895. Pátio Índia, 1895, 3601. 62, tempo 8, transfere, senta Bravo, tá colisão 250. M258, sendo identificação, desça para 12 mil pés, altímetro em Salvador, padrão 1013, direto em TAP, chega na margem. Então, 3601, pronto. Três 601, no livre decolagem da 10, vento é 190 graus, 109. Livre decolagem, 3601. MD58 confirmando pistão, zona 0, procedimento ALS X-Ray, pista 10. MD62, chamando 8, tá? Afirmativo, só confirmando a operação com a pista 10 e ALS X-Ray. Decolado aos 21, chame o controle, 1208. 208, obrigado. Controle Salvador, 3601, boa noite. M01, contato radar na decolagem, suba e mantenha 380, pois 2000 velitas. 380, confirme pro. Pois, cruzar 12 mil pés, vou ir pro de Leda. Leda, tá 3601. Delta 3601, suba e mantenha restrito nível de voo 300. 300, Tan 3601, restrito. T58, redução a critério, livre LS, chama estabilizado no localizador. Redução a critério, chamará estabilizado no ILS 6258. Chame o centro Recife 251, lanterna 33, decimal 25. Centro Recife 1251, 133, decimal 25. Oito livre LS XR para o Nozero, inicie redução, chame estabilizado. Oi, Salvador, muito bom dia. O Oceané 6251, Ponte 1 com informação Bravo para Guarulhos. Aqui o 6251 da Oceané, chame em 1219, fala. Fala Salvador, bom dia, Oceané 6251 para Guarulhos, então Bravo no Ponte 1. Aqui o 6251 autorizado Guarulhos, nível 360, via Pezulu 10 até Bridge, em Bridge a Pezulu 16 até Belo Horizonte, Bravo até Zulu. Após VH direto Trive, após Trive direto Poços de Caldas, decola 10. Primeira curva à direita, saída da EL, transição motiva, controle 120, decimal 8, transponder 5517. 6251 está autorizado para Guarulhos, nível 360 através da Arapa Zulu 10, Bridge, Arapa Zulu 16, Belo Horizonte, Trivi, Postos, estou falando da pista 10, primeira curva direita, saída da El, transição Mótila, 1208, controle, 5517 no transponder. O Oxiné 6251 está correto o cotejamento, chama para o Fuxi e acionamento. Oxiné 6258, com Fuxi aproximação, ele é se chama a torre, 1198 decimal 95. 1198, 95, Oxiné 6258. Salvador, bom dia, Oxiné 6258, estabilizado ILS 10, bom visual. Oxiné 6258, ok, livre pouso na 10, o vento é 180 graus, 079, o ajuste 10 no 3 padrão, 6258. Pouso autorizado no 0.013, o Oxiné 6258 no solo 33, libera a direita e chame o solo 129. Direito 219, 6258. O controle 3597 poderia liberar das restrições de velocidade até Duna? Redução do MTR 3597. Obrigado. Bom dia, Oceané 6258, livre táxi via Alfa Juliette, gate é o 05. Livre táxi Alfa tá fazendo por aí, só que é 240 segundos, né? Estabilizou visão 3597. 3597, compartilhe aproximação LS, China Torre 1895. 1895, 3597. Bom dia, Salvador, 3597, uma abelha do Índia Serra, visão na 190. Posição 1 para o posicionamento. Olá. Ele pousa na 3597. Bônus, chame táxi. Precisado de posicionamento, chamará para o táxi, posicionamento 6254. Então, 3597 no solo aos 45, direita 129 o solo. Direita 219, então 3597. Então 3597, Liberty Taxi, via Alfa e Juliette, o gate é o meia dúzia. Via Alfa, Juliette para o meia dúzia, Tan 3597. Oceania 63, 6251 para o táxi 139 a bordo. Nós estamos alternando a Galeão com 5 horas e 20 de autonomia. 6251 Oceania, o táxi à direita e no ponto de espera da 10 Oceania 2, 1895. Salvador, Oceania 6251, aproximando o ponto de espera da 10, pronto para decolagem. 6251, Oceania, livre da colagem da 10, vento é sul, 089. Autorizado a decolagem da pista 10, Oceania 6251. Alfa Yankee Whisky. Bom dia, Alfa Yankee Whisky solicitando autorização de retorno do PAD 3 para o PAD 1 na posição 01. Autorizado, Alfa Yankee Whisky. Chinese 6251 nesse ano da colagem, pistão no zero. Ciente, o meu 251. Decolado 52, chame o controle 1208. 208, boa, 625.